som da frente. FM Estéreo Comercial, o direito à diferença. Os sinais de fumo de hoje, 10ª edição número 29, com dedicatória naturalmente larga de Julian Cope, guitarra e voz, que será acompanhado em Lisboa e Porto, Coliseus, sexta e sábado próximos, por Russa Cosby, bateria, saxofone, gostava de ver, o já habitual Donald Ross Kennedy, aquela guitarra incrível, daço de tantas vezes. E Richard Frost, baixo, guitarras, teclados, um quarteto que se aproveita de Julian Cope. foi a ascensão aos céus. As papoulas nos campos murmuravam salvas e réquiems pela alma perdida. Abriu os braços em nome do Pai, do Filho e da Cruz. Os anjos, estupefactos, gritavam: Saint Julian, Saint Julian. Sinais de fumo de Julian Cope, tudo o propósito de Cope em Lisboa e Porto, ou então de Jehovah Kill. A primeira vez que olhou o mundo de frente, sentiu-se terrivelmente só. As pessoas movimentavam-se em cenários como marionetes e nada parecia ter algum resquício de racionalidade. Os gestos tornaram-se esparsos e os músculos foram ficando cada vez mais rígidos, como se uma súbita paralisia tomasse conta dos neurónios já de si entorpecidos. Noite a noite, no FM Mistério da Rádio Comercial, a música espreita-vos a todo momento. Som da frente. Sissified to civilize, I want to be a savage, I want to be the righteous son of man. Julian H. Cope, you're the real Dan Lau. Real Dan Lau House. You're a real Dan Lau House. You're a real Dan Lau House. Sinais de Fumo de Julian Cope, tudo a propósito de Cope em Lisboa e Porto, ou então de Jehovah Kill. Out there is a generation of freaks, and here is the high society. Out there where they generate loneliness. Out there where they venerate piety, in here are the destiny angels of duty bound to be risen. Our high society's wit and grace deliver us from our prison. São alturas em que se ouvem murmúrios que vão crescendo de intensidade. Mas que cena, que confusão. E as cenas crescem, crescem sempre. Será que se aguenta? As minhas referências, o meu estandarte. É tudo o que me resta. Mais o meu horizonte. A Clear Year One. Assaltar e o Steel Drop Explodes. Será que aguento? Até que descobriu. Assim tudo encaixava e o puzzle, de repente, perdido todo o seu contínuo, toda a sua homografia e os contornos desenhavam-se no horizonte. Sim, já tudo encaixava. Já tudo encaixava, estava numa cena dos seus queridos Marvel Comics. Cortesia, sabe-se lá de que químico mais ousado. E à sua volta, tudo voa pelos ares. Ian, how about? IPs, have you? Mas Wiley e McCulloch já desapareceram. A culpa é toda daquela nuvem tripla que se esfumara perante a ação nefasta daquele vento cruciforme que anuncia a chegada do anticristo. Calling me, calling me back. Calling me, calling me back. Calling me, calling me back. Calling me, calling me back. Calling me, calling me back. are bottled up inside, and the sad and the wandering, the tears I have to hide. Son of the hills, son of the rise, son of the least you are to go back, to go back. Son of the hills, son of the rise, son of the least you are to go back. Notas de margem, por estranho que pareça, os seus companheiros McCulloch, em perseguição de uns coelhos selvagens, ele que sempre odiara a caça, e quanto a Wiley, come back, ele que sempre fora fascinado pela tal Story of the Blues. Inicial dos sinais de fumo do Blue Art 202 FM Estéreo da Comercial, Julian Cope, e à sua volta tudo voa pelos ares. Enverga a sua casca de tartaruga e debruça-se sobre o solo pejado de papoulas coloridas e aromáticas, cheio que dobravam os caules felpudos ao sabor do vento, agitando pólenes polêmicos e vaporizando o ar de sonhos nunca antes sonhados. Papoilasa, nem pó. Aqui a cena é ecológica, fried. Who cares while it lasts? Maybe try to comfort me with my vacant stare, which hangs above your vacant chair. Your eyes are lost in mine, or are they my eyes lost in yours? I try to entwine the wonder that we have there. Oh no, no dear, have you been coming here again, listening to me singing, or is it me singing loud and clear? And I was not without you, though I tried so hard to be you. No, no, not without you. I'm being very good at being you, but all the times that we shared, I knew that my eyesight was being impaired. I knew something was wrong, and I soon found out it was a primeira parte dos Sinais de Fumo de hoje, 10ª edição número 29, com dedicatória naturalmente larga de Julian Cope. Fez dos químicos resistência e, num último ímpeto de vontade, aguçou os ouvidos para ouvir a acusação. Peggy Suicide. O quê? Também os anjos se tinham convertido à religião das papoilas? Foi então a altura em que desistiu. Restava-lhe o submundo e a convicção profunda, bem profunda, que mesmo nos Marvel Comics, Jehovah Kill, como alguém nosso amigo traduziu há pouco tempo, Deus mata, e alguém acrescentou logo, como se fosse uma boa reunião nacional, mata que se farda. Bem-vindo, Julian Cope. Sexta-feira, Coliseu de Lisboa. Sábado, Coliseu do Porto. Me tonight, peaceful the knives inside me still. Will everyone hear out of heaven? Will everyone word at one take? You hear me cry loud, yeah, yeah, I'm praying. They'll know this place. Will everyone hear out of heaven? Will everyone word? By my